Supersom Digital Flex. A aparelhagem que dá show por onde passa. O espetacular DJ Nailson Absoluto, o top DJ do Pará. Não te encontrei, meu amor. Não dá pra te esquecer. Vou como se sou o poderoso cobra. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Vou como se sou. Vou como se sou. Não, busca da batida perfeita. Alô, DJ Nailson Absoluto. E aí, DJ Irlan Consagrado. Super Som! Absoluto, o top DJ do Pará. O show do Águia me faz sonhar, não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. É o som da Águia de Fogo. Faz o S, com o Super Pop, pop. O S é fogo. DJ Alisson e Juninho Pop. Metralhou com seu sucesso. Super Pop, pop. O Águia de Fogo. O show do Águia me faz sonhar, não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. É o som da Águia de Fogo. Faz o S, Super Pop, Pop. O arrasta fogo. DJ Alisson e Juninho Pop. Metralhou com seu sucesso. Super Pop, o Águia de Fogo. Super Som, a maior revolução das aparelhagens. Estúdio Absoluto Produções. Fone 8460-4390. Dizer o que eu posso dizer. Estou cantando agora pra você ouvir com outra pessoa. É que às vezes acho que não sou o melhor pra você. Mas sabe? som absoluto. A gente se liga em você. Hey, tu, não olhe para trás. Sinta, nossa música tocar. Vida, essa eu fiz para você. Com esse jeito de menina, você é a mais bonita. Eu não tenho segredo, você é um presente de Deus. É tão puro que eu sinto. Eu não vou te deixar sozinha. Flex. Ipiranga Mega Estilos, a marca do sucesso. Super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Nessa festa eu vou te amar, desvendar os teus mistérios e sonhar no mega preferido. Porque te amo tanto assim. No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Bruno Monteiro, DJ Nailson Absoluto. Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. É um menino que chora por dentro. Aquela noite de amor, olho nos olhos que falei, amor, que na vida tudo passa. Isso tudo passa. Bruno e Trio. Repita comigo, Bruno e Trio. É tão forte o sentimento que tenho por você. Oh yeah. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida continua, eu vou vencer. Chorar, eu só quero te dar amor. meu amor. É tudo, tudo que eu tenho pra ti. É o amor mais belo e sincero que nunca vivi. O meu desejo é como fogo que arde sem fim. Ele é tão longo que eu nunca, nunca senti. Tu és a mulher mais bela que vi. Uma sereia que chama por mim. Menina bonita, vem que estou aqui. E o meu amor está pronto pra ti. Isabela, Isabela, tu és a dona do meu coração. Oh, Isabela, Isabela, tu és meu sonho, és a minha paixão. Oh, Isabela. Banda M-Sync e DJ Rafael Teletubbies, a nova batida do Brasil. O meu amor é tudo, tudo que eu tenho pra ti. Da terra. Sei que as palavras se perderam vento. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava por errar, feriu meu coração. Pois partiria a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Que me parece que não sou mais aquela que roubaste um beijo. Ela é coisa que lembrava nas manhãs, a perdida socorro. Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada mais. Pra continuar essa novela, seu amor, se trata de traição. Perdeu, virou com essa intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Na triste, não pega seu louco, a vítima sujo. Que me faz um raio se te perdoa, no adolorido e interior. Banda, Fruto da Terra, a maior lição de sua vida. meu bem. E tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não sei que tu cabe por errar, feriu meu coração. Pois que atirei a primeira pedra essa noite, quem nunca mentiu por amor. Uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Mas que não sou mais aquela que roubasse um beijo. Ele é com eles que lembrava nas manhãs, apertando o socorro. Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada mais. Pra continuar essa novela sem amor, se trata de traição. Perdão, perdeu, e não foi só me intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. No pega se alojo, la víctima soy yo. Cuando para tu rayo si te perdono, no ando la vida en mi interior. Perdón, oye, y no fue esa mi intención. Por una noche de aventura, tan poco tiempo que duró.